Costa, Falcão atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Último programa Bola na Área da época 2011-2012, uma semana que fica marcada pela festa da Académica. A Académica vence 73 anos depois a Taça de Portugal. A festa é dos estudantes, a festa é dos de Coimbra. 43 anos depois voltou ao Jamor para ficar pela segunda vez com a taça. Venceu o favorito Sporting, a desilusão é verde e branca, a festa é tremenda. Do lado da Académica, um gol de Marinho aos 4 minutos do jogo deu a vitória à Académica de Coimbra na Taça de Portugal. Festa da Académica de Coimbra na final da Taça de Portugal, naquela que foi a semana, uma das piores semanas certamente para a equipa do Sporting dos últimos tempos. Já vamos à análise do Rui Fernandes, em estúdio, assim como o Zé Lino e também o Tiago Silva. Vamos começar por deixar o site do programa que pode visitar, bolanaria.pt.vu. Pode ver as notícias, enviar as sugestões, ouvir os últimos programas, ir até ao Facebook também, em facebook.com/bolaarea, é este o Facebook do programa Bola na Área, que vai depois de hoje entrar aqui numa espécie de férias até voltarmos no início da próxima temporada. Vamos então a começar pelas declarações de Pedro Emanuel, o treinador que saiu vitorioso, que falou em muito trabalho da sua equipa ao longo da temporada. Pura e simplesmente acreditando naquilo que era o nosso trabalho diário. Os resultados, sem dúvida, que nos estavam a ser bastante penalizadores, não estavam a ser condizentes com aquilo que tinha sido a nossa produção desde o início da época, e naturalmente e logicamente que nestas alturas começamos a sentir o chão a fugir debaixo dos pés. O segredo esteve na grande união que o grupo teve em volta daquilo que era um objetivo comum, uma grande solidariedade, uma grande humildade para reconhecer que não estávamos bem e que teríamos que alterar e aprender com aquilo que tinha sido os nossos erros, e logicamente que os resultados e os frutos vieram ao de cima, com grande orgulho da nossa parte e desde já o meu agradecimento e o meu obrigado a todos eles por acreditarem naquilo que eram as nossas ideias. E antes mesmo de entrar em campo os nossos comentadores, ouvimos já também Ricardo Sapinto, o treinador do Sporting, que falou no momento decisivo, que foi o golo aos 4 minutos, marcado por Marinho. Um detalhe que nos condicionou, nunca mais nos libertamos desse detalhe, que foi o golo aos 3 minutos. E até entramos relativamente bem no jogo. Em 3 minutos estávamos com posse, estávamos a tentar entrar e desequilibrar o adversário. E numa transição sofremos um golo, o que não tem sido normal na nossa equipa, nem me lembro de termos sofrido um golo dessa forma. Portanto, penso que perante isto há muito pouco a dizer. Ricardo Sapinto no final da partida, há pouco, logo na abertura, a festa da Académica que ouvimos, o céu retirado da RTP. Vamos então deixar entrar em campo os nossos comentadores, Rui Fernandes do Sporting, Zé Lino do Porto, Tiago Silva do Benfica, que volta depois de algumas semanas ausentes, umas mini-férias, antes destas férias que vamos ter agora. Rui, és tu obviamente o primeiro a entrar em campo, não fosse o teu Sporting a desiludir. Até tu, na semana passada, chegaste a falar, a fazer essa divisão, que o Sporting teria que se assumir como candidato e não estavas à espera desta derrota. Na altura dizias que ia acontecer, seria uma enorme desilusão. Assim foi? É verdade. Boa tarde. Esta era uma rica semana, pensei do Belenense, do Sporting de Braga, por acaso. E foi um... não foi um balde de água fria, foi um balde de água gelada. E eu penso que essa euforia que eventualmente os adeptos, pela sede de conquistas que nós temos, estavam a dar aquilo como um facto adquirido, quase que isso, com muita confiança, e esquecemos que do outro lado, como eu disse, havia também uns jogadores muito bem preparados e uma Académica de Coimbra que deu uma pálida imagem nesta segunda volta da Liga Zone Sagres, mas que na realidade tinha um excelente conjunto recheado por alguns jogadores emprestados, nomeadamente do Sporting, do Benfica e do Porto, que lhe dão inquestionavelmente um cariz de qualidade. E foi aquilo que nós vimos no relevado estádio de Jamor, do Estádio Nacional, em que vimos uma Académica personalizada, que jogou jogo pelo jogo, enfrentou o Sporting olhos nos olhos, teve excelentes oportunidades de golo, e penso que o resultado peca até por escasso para o lado da Académica, embora o Sporting tivesse tido uma reação na segunda parte, em que poderia num lance ter eventualmente igualado o encontro, mas a Académica inquestionavelmente teve melhores oportunidades de golo que não teve o Sporting, e teve uma equipa muito certinha, muito bem afinada, cada um sabia em concreto qual era o papel que lhe estava destinado, ninguém inventava, e pronto, depois também contou com a contribuição de um Adriano Silva, que, e muito bem, esqueceu-se de quem pagava, mas jogou pela camisola que estava a defender. É um facto, e foi sem apelo nem agrado, não há contestação possível. Zé Lino, é o regresso 73 anos depois da Académica às conquistas, já tinha conquistado uma Taça de Portugal, volta a fazê-lo desta feita frente à equipa do Sporting, e de uma forma que pode voltar a despertar aquele espírito estudantil que aconteceu, por exemplo, na final de 69 com o Benfica. Boa tarde. Não, foi uma final de taça, mesmo a verdadeira taça, porque sentiu-se ali uma alegria de festa, e a Taça de Portugal por vezes é um pouco isto. O sítio onde ela se proporciona também é um sítio agradável, um sítio de festa. E quanto ao jogo em si, é assim, a Académica acabou por marcar aquele golo, soube-se fechar bem, o Sporting facilitou um pouco. Na segunda parte a Académica podia fazer o 2-0 e o 3-0, que arrumava com a questão. Esperava mais do Sporting, mas pronto, é como diz o outro, o problema acho que era do Domingos, paciência. Tiago, bem-vindo de novo. Uma reação a esta final da taça entre o Sporting e a Académica, com o Sporting que entrou praticamente a perder, e pelo menos foi essa a ideia também, foi essa também a ideia deixada por Sapinto logo no final da partida. Muito boa tarde. Assim, não me é de espantar assim tanto uma vitória da Académica sobre o Sporting, se bem que o Sporting com Sapinto tenha conseguido grandes jogos e grandes resultados, mas o que é facto é que uma final é uma final, e a probabilidade de tanto uma equipa ganhar como a outra é de 50%, e neste caso a Académica saiu melhor nesta situação, e 73 anos depois foi campeão outra vez da taça. Em relação ao Sporting, eu vi um Sporting um bocadinho apático depois do gol sofrido, uma coisa que não deveria de ser normal. O Sporting deveria ter lutado atrás do resultado, e realmente ele só não saiu de lá com um resultado maior. A equipa da Académica só não ganhou por mais bolas, porque por infelicidade dos ponta-de-lança e também alguma felicidade do guarda-redes, porque não vi o Sporting a fazer muito para mudar o rumo dos acontecimentos, se bem que mesmo tentando, não sei se iria conseguir. Se me dás a oportunidade de pegar na deixa do Ricardo, do Tiago, eu penso que na realidade nós podíamos estar ali mais 90 minutos que não conseguíamos virar o jogo. Mas há um facto que importa ressalvar. É a Académica que tinha empatado já com o Sporting, tinha empatado já com o Benfica, que tinha eliminado o Porto por 3-0 na mesma Taça de Portugal, que, como eu disse, recheada de bons jogadores. Agora, nada desculpa a postura que os jogadores do Sporting tiveram durante o encontro, e, como eu disse anteriormente, é uma taça muito bem entregue, sem dúvida alguma. E Rui, deixa-me até pegar também nessa tua análise. é um Sporting que com esta derrota acaba por ser relegado para, neste caso, para o pré-eliminatória da Liga Europa, e a Académica acaba por conseguir garantir a presença logo no sorteio na fase de grupos. É verdade, ainda temos mais esse contratempo, é que terminámos o campeonato, já nos satisfazia o terceiro lugar para termos acesso à pré-eliminatória da Champions. E o quarto lugar, em princípio, dar-nos-ia entrada direta na Liga Europa, ainda por cima, porque seremos cabeças de série, porque fomos às meias finais da Liga Europa. Agora, é um facto que, por exemplo, a época vai ter que começar mais cedo, e o Sporting tem alguns jogadores, felizmente, nas seleções que vão disputar o Europeu, e vamos ter aqui um programa, vamos ter aqui um início da época que vai ser um pouco apressado devido a esta pré-eliminatória, e que vão chegar jogadores que vão ter déficit de férias e descanso nitidamente. Portanto, é um problema acrescido para além de estarmos numa competição que não deveria de ser essa que nos deveria de albergar, não é? Muito bem, reação também dos nossos ouvintes através do Facebook, o Luís Miguel Ferreira, que aproveita para dar os parabéns à Académica e a Pedro Emanuel por terem conseguido vencer a Taça de Portugal. Ele que era um dos ouvintes que na semana passada dizia que era a Académica que ia conseguir a conquista da Taça, e também aproveita para felicitar o Chelsea dos portugueses Raul Meireles e Bozingua. Relativamente ao ouvinte, pronto, nem sempre querer é poder, mas de qualquer maneira desta vez foi, mas ele provavelmente estaria um bocado ressabiado ainda dos 3-0 também. Muito bem, Zélio, há aqui também um dado caricato e que pedia o teu comentário. Vítor Pereira foi treinador do Porto, Di Matteo venceu a Liga dos Campeões, Pedro Emanuel venceu a Taça de Portugal. Há uma coisa que os une: todos eles foram e trabalharam com o André Villas-Boas. Até que ponto é que Villas-Boas pode ou não formar bons adjuntos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, agora sim, mas também tem o seu sentido, de que o facto o Pedro Emanuel, quando eliminou o Porto e deu 3-0, é o facto de conhecer bem o Futebol Clube do Porto, porque o Pedro Emanuel é um homem da casa do Futebol Clube do Porto. Agora, assim como conhece bem o Sporting, sabe armar as equipas em função do jogo, joga com as armas que tem. Agora, isto aí são puras coincidências. No fundo, o Villas-Boas não foi ele que ergueu a taça. Muito bem, Tiago, até aproveitando já para dar o salto para o ponto a seguir, até porque ainda temos alguns aspectos para falar ao longo da temporada, pedia-te desde já para fazermos a análise da final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Bayern de Munique, uma vitória do Chelsea após as grandes penalidades, e onde esteve o árbitro português Pedro Proença? Em relação ao árbitro, eu acho que ele teve muito bem. Nem parecia que seria. Nem parecia o Pedro Proença. Nem parecia, sinceramente. Acho que ele tem ali qualquer problema com as camisolas vermelhas e verdes. Eu acho. Ou então é com os símbolos. Se calhar se os nossos símbolos fossem todos ingleses ou mas alemães, o Chelsea é um leão e o Sporting também é um leão. Ele conseguiria. Não sei. Mas o árbitro teve muito bem, e é isso que é preciso salientar. E nós temos de dar os parabéns a ele por ter representado bem o nome de Portugal nessa situação. Agora, em relação ao jogo, pareceu-me um bocadinho a repetição de uma meia-final do segundo jogo contra o Barcelona do Chelsea, em que todo o mérito é para o Chelsea, da maneira que desde que como pensou o jogo, posicionou os seus jogadores em campo, a maneira como defendeu, a garra como defendeu, fez tudo, a meu ver, para conseguir levar o jogo para prolongamento e, quem sabe, se poderiam aí ganhar nos penaltis. Agora, achei, vi um Bayern muito aflito. Vi um Bayern que desde logo cedo começou a querer assumir as despesas de jogo. Foi um Bayern extremamente atacante. Eu recordo que quando se ganha o primeiro canto para o Chelsea, o Bayern já tinha ganho 27 ou 28 cantos, que era uma coisa descomunal. E o Chelsea ganhou, fez o golo no pontapé de canto. E assim, vi com alguma tristeza o Bayern ser arrumado, mas vi também ali um bocadinho de justiça face àquilo que é o futebol, porque nem, é como nós dizemos, uma final é 50-50, e quando o Chelsea, quando se viu a perder, como teve aquele sentido de dar a volta ao resultado, acho que foi merecido. Rui, foi uma repetição do filme já vivido pelo teu Sporting no final da Liga Europa em casa, ou seja, até que ponto é que jogar em casa uma final europeia não é uma pressão extra que em certos casos pode pesar contra? Eu acho que é inequívoco essa pressão, Eu vi quando foi do Sporting com o CSKA de Moscovo, que eu tive a felicidade de assistir ao vivo e depois a infelicidade de assistir à festa dos russos, mas eu vi realmente isso, é uma pressão extra. O facto de estar a jogar em casa acaba por condicionar a própria equipa, porque sente que os adeptos estão em maior número, que é a casa deles, e não podem fazer um bocado como o Chelsea, jogar um pouco na defensiva, na expectativa, jogar ali com o avanço da equipa adversária. E o que nós vimos ali foi uma repetição, quer da eliminação do Benfica, quer da eliminação do Barcelona, em que o Di Matteo reconheceu muito bem as suas fragilidades e tirou partido exatamente dos pontos que tem melhores na equipa, que é um excelente guarda-redes, inquestionavelmente. Sempre o achei e acho que deve ser o melhor guarda-redes do mundo, o Petr Cech. E tem um excelente avançado centro, que eu não sei como é que o André Villas-Boas o tinha no banco, que é o Drogba. Provavelmente já vi isso escrito e concordo, e assim por baixo, que terá sido os melhores avançados, se não o melhor da última década. E não é por acaso que ele conseguiu, digamos, o Petr Cech na baliza, mais o Drogba na avançada, conseguiu levar às costas o Chelsea rumo até ter vencido esta taça depois de muitos, muitos milhões gastos para o Abramovich. E finalmente, quando ninguém esperava, com um treinador que começou a época com um adjunto, com uma equipa extremamente envelhecida, mas veio ao de cima. Por um lado, a origem do treinador, a forma como ele conseguiu organizar a equipa em termos defensivos, também é uma arte, o saber defender bem e depois tirar partido daquilo que tinha de melhor, que é realmente a sua linha avançada. Tiago, uma pergunta, até porque o Tiago também é jogador da bola, até que ponto é que podemos apontar aqui o facto de Robben voltar a falhar um penalti? Ele que deu uma entrevista há relativamente pouco tempo e disse que abandonaria a carreira de futebolista caso vencesse a Liga dos Campeões e o Europeu. O que é facto é que depois de falhar um penalti frente ao Borussia de Dortmund no final da Taça Alemã, falhou de novo agora para a Liga dos Campeões. O caso do Robben, por acaso, foi muito comentado e foi analisado por mim e pelos meus colegas, o porquê de Robben não marcar o penalti que neste caso foi substituído pelo Neuer. Caso os ouvintes não saibam, foi essa a decisão do treinador, em que após uma repetição do filme que já se tinha passado com o Borussia Dortmund, aquele penalti desperdiçado por ele, que deu o título imediato ao Borussia, em casa do Borussia Dortmund, o mesmo penalti, que o primeiro penalti do Robben é muito bem batido, agora o Petr Cech aí foi grandíssimo mesmo, foi a bola, saiu de uma velocidade louca dos pés do jogador, e o guarda-redes adivinhou o lado e fez uma grande defesa, mas um jogador... depois destes acontecimentos todos, ainda para mais em apenas uma época, ter a decisão nos pés da equipa ganhar ou não a Liga dos Campeões, e ainda com o acréscimo que ele tinha, com os dois acréscimos neste caso, que era jogar em casa e pôr fim à sua carreira caso isso acontecesse, era uma enorme pressão para o jogador, e acho que neste caso o treinador fez muito bem em não colocar a bater o penalti. Mas o Bayern também lhe deve a presença na final, que foi o que bateu o penalti contra o Real Madrid. Sim, nós também não nos podemos esquecer que grandes figuras e muitas lendas de futebol falharam penaltis. O caso do Cristiano Ronaldo, exatamente. A final do Chelsea contra o Manchester. Só não falha quem não está lá. Em que ele falhou um penalti que podia ter sido decisivo. Que depois o Manchester acabou por ganhar ao Chelsea em penaltis. Dando aqui um passo em frente e passando já para uma outra fase, Zé Lino, até onde é que, falando já aqui um pouco por antecipação do europeu, até onde é que, na tua opinião, com a convocatória que Paulo Bento fez, Portugal pode ir? Para mim, Portugal pode ir até à final. Até à Polónia, até ao Ucrânia, já é certo que vai. E pode ir, portanto, isto é um campeonato, é assim, estão lá grandes equipas da Europa, isto é como ainda estávamos agora a falar do jogo do Bayern e do Chelsea, por exemplo, se calhar em termos de jogo, pronto, o jogo que foi, se calhar merecia ter ganho o Bayern, pelo jogo em si, mas acabou por ganhar o Chelsea. E isto no futebol é um pouco isso, é como tínhamos agora o Sporting e a Académica, o favorito era à partida, ali não havia 50-50, ali havia mais 80-20 ou 70-30, e acabou por vencer a Académica. E isto é assim, agora Portugal já tem uma experiência de trás, é como eu acabei por ouvir o Cristiano Ronaldo, está mais maduro, eu acho lá que ele trabalhe mais para a equipa e que funcionemos como equipa, porque se funcionarmos como equipa poderemos ir longe neste campeonato. Rui, partilhas esta opinião deixada pelo Zelino? Eu relativamente ao Euro estou um pouco pessimista. Pronto, é inquestionável, nós temos uma grande equipa, mas vão lá estar as melhores equipas da Europa, e a Alemanha está fortíssima. Primeiro temos um grupo fortíssimo logo de partida, em que se, na realidade, conseguirmos qualificar para os quartos de final, aí poderá ser tudo nos permitido, mas a nossa qualificação vai ser extremamente difícil. E depois, pronto, não sei se queres analisar mais à frente a convocatória. Podes aproveitar já, se tiveres algum destaque para o fazer, até porque o tempo também... Tinha aqui duas ou três escolhas do Paulo Bento, que, na minha opinião, é um excelente treinador e acrescentou valor à seleção inquestionavelmente e tomou conta da equipa numa fase muito difícil. Mas há aqui algumas opções, nomeadamente a parte do Bozinho. Acho que o Bozinho merecia estar no europeu, em vez de Miguel Lopes. Houve lá aquela situação mal entendido com o Paulo Bento, mas acho que o Bozinho merecia, em vez de Miguel Lopes. E eventualmente o Hugo Viana também mereceria estar na convocatória, porque seria, na minha opinião, seria um jogador com muito mais utilidade que o Custódio. Tem outros argumentos técnicos que permitiriam eventualmente à nossa seleção, uma vez que para o lugar de trinco estamos bem servidos, permitiria à nossa seleção outras soluções em termos de ataque. E por fim, gostava também de afirmar que o Eduardo não me pareceu muito bem convocado, porque o Kim fez uma extraordinária época e estava a jogar, e o Eduardo foi todo o ano suplente. Seriam eventualmente estes três ajustes que eu teria sugerido ao Paulo Bento, mas temos uma equipa que pode nos levar até onde nos deixarem, até onde ela quiser. Tiago, falta a tua análise a esta convocatória e também à pergunta até onde é que Portugal pode ir. Meias, finais, final, quartos de final, não passa da fase de grupos? O Portugal tem hipótese de ganhar o europeu, sem dúvida nenhuma. Podemos aproveitar e aproveitar mesmo o forte embalo que o Chelsea deu à equipa de Bayern, que possui metade da equipa da Alemanha, logo por aí atacar logo na parte psicológica. Temos excelentes jogadores, temos eu acho que a convocatória foi muito bem feita. Eu não tiraria ninguém, nem colocaria ninguém, até porque, por exemplo, em relação àquilo que o Rui disse, eu já não achava muito bem a convocatória do Guiani, até porque nós já temos vindo ver isto, que fala-se muito que o Guiani é um jogador um bocadinho indisciplinado em termos de balneário. Foi essa a razão que ele saiu do Sporting, foi essa a razão que não o fez ficar muito mais tempo em Inglaterra. E neste caso eu acho que, e por exemplo o de Bozinga também, é uma situação em que ele realmente é campeão da Europa, deveria de estar lá, mas também é um jogador, não vou dizer cansado, mas é um jogador já com muitos anos, muito, muito traquejo. Mas Miguel Lopes parece uma boa solução, até porque ele fez uma época grandíssima. Mas certamente... Esse pormenor do Bozinga, acho que eu também tenho muita experiência, e nestes campeonatos procuro também a experiência. Estarão certamente os problemas disciplinares acima, se calhar, daquilo que seriam as... Mas isto também é normal na seleção, já foi os casos de Vítor Bahia, já foi o caso deste, há sempre problemas. E temos o Ricardo Carvalho, também é tocado. Se mal resolver, se calhar bem falta nos vai fazer no europeu. Muito bem, meus senhores, vamos adiantar mais um bocadinho, e agora vamos tentar também acelerar aqui nesta ponta final. Pedia-vos rapidamente a cada um de vocês, para cada um de vós, o jogo da época. Rui, podemos começar por ti. Qual é que é o jogo da época, na tua opinião, do teu Sporting, ou não? Para mim, o melhor momento da época que o Sporting protagonizou foi aquele jogo em Passos de Ferreira, em que conseguimos uma reviravolta 2-0 para 3-2, em que marcou ali realmente uma nova fase no Sporting, que eu também tive a oportunidade de assistir. E e acima de tudo lançou dois jogadores que se vieram a revelar fulcrais para o resto da época, que foi o Insua, que se estreou nesse jogo, e também o Elias, também se estreou nesse jogo. Portanto, foi, para mim, foi para mim, em termos de Sporting, de momento da Liga das Onze Sagres, em termos de positividade, foi o jogo Passos Ferreira Sporting. Zelinho. O momento da época foi a vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, onde foi a viragem para o campeonato. Tiago, o jogo da época para o teu Benfica? Para o meu Benfica, assim, é difícil. Ou não, mas se quiseres ressalvar outro jogo, podes fazê-lo. Obviamente que aqui a ideia seria o momento da época para o Benfica. Eu acho que o momento da época para o Benfica é mau. Em aspecto mau, foi o jogo em Guimarães. Foi o jogo em que, onde tudo começou a correr mal para o lado do Benfica, foi onde o Benfica começou a perder a vantagem que tinha sobre o Futebol Clube Porto. No entanto, o outro momento da época, em termos de esportiva, naquilo que em todos os jogos e campeonatos que nós temos, para mim foi o jogo entre o Manchester United e o Manchester City, em que o City ganhou e passou para a frente, e desde aí até ser campeão. Conseguiu sempre andar ali mais ou menos regular. Muito bem, vamos passar aos cartões verde e vermelho. Podemos começar pelo Zé Lino. Quais é que são os cartões para esta semana? O cartão vermelho vai para os adeptos do Sporting por não terem esperado e participar na festa contra a Académica. Mal acabou o jogo, eles passaram lagartos e logo todos da bancada. Quanto ao cartão verde, vai realmente para a Académica por tudo o que se proporcionou na final, a festa em si, em tudo. Tiago, os teus cartões para esta semana? O meu cartão verde vai para a Académica, tem de ser, não é? Evidentemente. E o meu cartão vermelho, vou atribuí-lo ao Sporting, obviamente, pelo mau desempenho que teve na taça. Rui, os teus cartões? Obviamente o cartão verde tem de ir para a Académica. Pronto, eu já tinha dito aqui no programa, é uma equipa com quem eu simpatizo, por ser a Associação Académica de Coimbra. Embora eu não tivesse andado a estudar em Coimbra nem noutra academia, mas o facto de ser uma equipa ligada a uma academia estudantil, para mim é-me caro. O cartão vermelho vai para o Sporting, obviamente. Não podíamos perder, estou como o Sapinto. Nós não podíamos perder esta final da taça. É um momento de viragem, é crucial para o culminar de uma época que foi tão aziaga, que meteu substituição de treinadores, que meteu todas aquelas confusões depois judiciárias, das bananas, que diz aqui o Zé Lino, essa situação toda. Nós tínhamos para apaziguar o clube e os adeptos, tínhamos de ter ganho aquela taça. E relativamente ao facto dos adeptos de Sporting terem saído, eu aliás não fui ver porque de certa forma senti ali um mau presságio no ar. Eu assisti há 4 anos a uma final ao vivo lá no Jamor, em que um célebre jogador de Sporting, que ele chamava o Tio Henry, que ele tinha assim umas certas semelhanças, só a correr, obviamente, com o Terry Henry, que marcou 2 golos no prolongamento. Eu assisti aos adeptos do Porto, eles não ficaram para ver a entrega da taça, eles saíram antes do apito. Mas nós tínhamos que fazer 300 quilómetros, agora vós era meia dúzia de metros. Só queria aqui uma situação, e vai ser um fator que marcou este campeonato, e peço-vos desculpa por os roubar só mais um minuto, relativamente ao momento da época. Eu queria dizer o seguinte, para mim o momento da época foi quando o Sporting, nos 3 primeiros jogos, foi espoliado 7 pontos. Quando teve um árbitro no segundo jogo, o Sr. Fernando Martins, que foi apitar generosamente um beira-mar Sporting, ele que era um árbitro dos distritais. Para mim, a par do facto de União de Leiria ter entrado com 8 jogadores no jogo da Liga, que eu não me lembro, em 44 anos de vida, de tal ter acontecido no futebol português, e estes sim foram os momentos da época, os momentos negativos, e aqueles que eu gostaria que no próximo ano fossem repetidos, que era as arbitragens não condicionarem classificações e, acima de tudo, assumirem aquilo para que existem, porque ninguém conhecia os árbitros se eles não apitassem os jogos que movimentam tanta gente. Quem é que sabia quem era o Sr. Pedro Proença ou o Sr. Paulo Batista ou coisa assim? Portanto, Isto, espero que na próxima época estas situações não se repitam e que finalmente o Sporting não seja beneficiado, mas pelo menos não seja prejudicado relativamente aos outros. Zé Lino, o gol da semana. Vai para o Marinho, o Sporting, da Académica. Contra o Sporting. Exatamente. Tiago, o teu gol da semana? Drogba, sem dúvida. Rui? O meu vai para o Drogba, embora o Marinho já tivesse sido do Sporting, aliás ali para a meia equipa da Académica fez a formação no Sporting e ele também foi, mas vai para o Drogba, o golo vai para o Drogba, que realmente é um tiro de cabeça, uma coisa difícil de ser vista e muito menos repetida. E o Marinho também foi, o Marinho ela bateu assim e entrou bem. Entrou. Muito bem, antes das despedidas, vamos recordar alguns dos momentos ao longo destes 40 programas desta época 2011-2012. Para um destro fazer um golo de pé esquerdo já é um bocadinho difícil. Para um destro fazer um golo de pé esquerdo com aquela qualidade é extremamente difícil. A bola desde que seja colocada dentro da baliza já é um excelente golo. Um jogador que na Liga Espanhola é um jogador criado em Alvalade. É um jogador criado em Alvalade, mas parece que é benfiquista desde pequenino. A maneira de jogar dele parece que é benfiquista desde pequenino. O Benfica, quando entrou, vamos falar, 4, 5 horas antes do jogo, ainda não sabia se poderia contar com 3 habituais titulares na equipa. Eu acho que com o Aimar, com o Rodrigo, com o Gaitán encostado, com o Nolito no máximo, o Benfica é muito superior quando mete as pérolas todas a jogar. Eu vi um Sporting com falta de disciplina tática e quando o Sporting conseguia chegar lá à frente, a baliza até podia ser de ponta a ponta da linha final, que acho que não dava resultado na mesma. Nós também temos dificuldade em perceber porque é que a Capdevila não joga, por exemplo. Todos temos também alguma dificuldade em perceber um bocadinho porque é que muitas vezes o treinador do Benfica, em vez de jogar só com um pivô defensivo, joga com dois e nós não conseguimos atacar da mesma maneira que conseguimos antes. Vai ser um Benfica que vai entrar na mesma com ambição e um Benfica que não vai descansar enquanto não sair de lá com os 3 pontos. Eu achei engraçado. Primeiro ponto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. É pobre quando faz alterações táticas na equipa. E ele deve ganhar mais ou menos, não deve ser assim tão pobre. É, eu acho que é o único ponto, sinceramente, que ele não deve ser pobre, é mesmo na carteira. É assim, o senhor árbitro, Bruno Paixão, tem-nos realmente presenciado com algumas arbitragens menos boas. Não, é o senhor árbitro, o nosso amigo, Bruno Paixão, mas assim é que deves falar. É assim, eu não concordo muito com o nosso amigo, mas é de realçar amigo que... Depois de ouvir alguns momentos do Tiago Silva, vamos escutar agora alguns do Rui Fernandes. Com a ajuda do guarda-redes, sem a ajuda do guarda-redes, com a ajuda do árbitro, sem a ajuda do árbitro, tão bom destacados também no campeonato das arbitragens. Há também o facto de a arbitragem, mais uma vez, nos ter prejudicado. Nós nisso aí já somos habituês. Pondo um pouco de parte o meu olhar, porque quando nós somos adeptos, temos sempre uma tendência para ver os lances sem nos abstrairmos completamente da nossa paixão clubística. Neste caso, com os óculos verdes, não é? O que conta para a história é o resultado final. O Porto ganhar, recomendo aqui ao Zé Lino, se for à luz, que leva um impermeável e uma bela no bolso. Não é trauma, é carinho. E se há coisa que nós não temos vergonha de nos assumir, é que como sportinguistas somos um clube sério, honesto, honrado, e não temos nem apitos dourados, nem outras coisas que nos possam envergonhar. Nada. É como dizem os brasileiros, haja santo que aguente, não é? Uma pessoa para ser sportinguista tem realmente de ser muito apaixonada. Fomos esmagados porque nos valeu São Patrício, não é? E agora, para fechar, vamos recordar alguns momentos do Zé Lino. Tem-se mesmo trauma do Sporting. Sabes quando é que o Sporting vai jogar mesmo bem? É lá mais ou menos aí para março, e quando o sol começa a bater na pedra, os lagartos começam a ficar para fora. É assim, naqueles dois lances, assim, acho que é a ingenuidade, quer de um, quer do outro. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. Eu vi, e agora até ouvir aqui o amigo Rui, eu até fiquei assim um bocado preocupado. Este cara lá esmagar tudo, e que coitado que não tem jogadores. Eu tinha aqui um pormenor. Aqui o amigo Rui estava a dizer que o Bojinov não era leão deste pequenino, mas é, porque ele quando chegou ao Sporting, não estou um dragão aqui na tatuagem. Tu agindo aqui no ombro. Eu vou chegar se o lume. Quero ver. Eu nem sei, acho que até foi os Benfica que chegaram. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Portanto, foi um jogo, mas com o com um agradecimento do Escalinha, que me disse aqui o Rui e falou muito bem. Esse bem mal, diz ele, só o Feirense só teve 4 oportunidades, ele bem mal. Vê-se trocar a chiclete, provavelmente olhar para o bolso para trocar a chiclete. Quando foi o Bruno Paixão no Gil Vicente Porto, eu disse, está aqui um árbitro, atendendo ao que se passou com o jogo, como o Feirense Benfica, está aqui um árbitro encomendado. Quando uma pessoa diz muitas vezes que errou, uma pessoa já leva a crer que aquilo é de propósito. O amor que ele demonstrou ao clube, isso aí para mim vale tudo. Ficam aqui registados alguns dos melhores momentos, certamente, ao longo desta época. Rui Fernandes do Sporting, Zelino do Porto, Tiago Silva do Benfica. Alguma coisa a acrescentar, meus senhores? Bem, espero que os meus parceiros e o nosso locutor tenham umas belíssimas férias, que venham de baterias recarregadas e que para o ano o meu Sporting ofereça mais alguma resistência pelo campeonato, na luta do primeiro lugar. Zeli. Eu tenho a agradecer a todos, principalmente a todos os ouvintes que nos ouviram, que foi porreiro passar por cá. E agora vamos à praia e depois vê-se. Tiago, para fechar. Quero um Benfica campeão. para o ano, talvez seja o ano do Benfica. Muito bem, meus senhores, digo-vos desde já que foi um prazer partilhar esta hora semanal convosco. Cá estaremos no início da próxima temporada, isto em meados de agosto. Quanto a nós, voltamos já a seguir para os resultados das equipas da região do Vale do Sousa. Reportagem do troféu José Martins, segunda prova da Taça de Portugal Liberty Seguros de Júniores, que decorreu em Faf. E também a rubrica Só Motores, isto já a seguir. Jornal FM. Marta Falcão atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Vale do Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Antes da rubrica, neste caso de ciclismo, os resultados das equipas da região do Vale do Sousa. A terceira divisão, Série B, zona de subida, Rebordosa 0, Cesarense 1. E na Associação de Futebol do Porto, divisão de honra, última jornada, Sport Clube Nuno Álvares 1, Nogueirense 2. Quanto ao futsal, terceira divisão, Série A, Junqueira 3, Paredes 3, são os resultados das equipas da região do Vale do Sousa. Vamos agora à reportagem do troféu José Martins, segunda prova da Taça de Portugal Liberty Seguros de Júniores, que decorreu este fim de semana em Faf. A reportagem que acompanhou a equipa da Silvia Vinhada a sentir Penafiel. Troféu José Martins, segunda prova da Taça de Portugal Liberty Seguros de Júniores, que decorreu em Faf, uma prova onde alinharam à partida 134 corredores. Antes de percorrerem os 90 km da prova, fomos ouvir as expectativas dos ciclistas da Silvia e Vinha Adrap Sentir Penafiel, com o Ricardo Sousa. Temos de levar os nossos companheiros até à fase final, porque é muito dura, temos de colocar-nos muito bem, lá embaixo na entrada, porque é uma subida um pouco dolorosa. O facto de não terem ninguém, pelo menos logo nas primeiras posições na classificação, pode ser uma vantagem para vós, ou seja, o efeito de surpresa que podem causar, até porque o vosso melhor colocado é o Luís. Sim, porque não temos de criar desgaste logo de início, os outros têm de trabalhar para manter a liderança e isso pode nos ajudar durante a prova, para estarmos mais fortes na chegada. Seguiram-se Pedro Moreira. É sim, eu vou ajudar a minha equipa naquilo que conseguir, para eles alcançarem a vitória. Temos o Luís Gomes, que é o melhor classificado, depois temos o Fábio Monsilhas e o Pedro Seabra. Vamos ver qual deles vai fazer melhor e podem contar com a minha ajuda. Fábio Monsilhas. Espero recuperar posições e ajudar quem está melhor classificado na minha equipa. Neste caso o Luís. Sim. Trabalhar para ele, obviamente, se calhar proporcionar que ele possa subir na classificação geral, seria esse o objetivo. Sim. Como eu já não tenho muitas hipóteses de vencer, vou ajudar um colega. Bruno Sousa. Ajudar a equipa. é a única coisa. E chegar ao fim. Mas relativamente à Taça de Portugal, então, trabalhar neste caso para o melhor classificado, para o Luís, será essa a tua missão durante o dia de hoje? Se conseguir, sim. E com o Luís Gomes, o melhor colocado da equipa na Taça de Portugal? Os meus objetivos são tentar alcançar a vitória, visto que a chegada é para as minhas características, mas vamos ver como é que vai correr a corrida. Taça de Portugal acaba por ser um objetivo para ti nesta temporada? Sim, nós vamos tentar, visto que na primeira etapa da volta a Portugal, da Taça de Portugal, não consegui ficar bem colocado, vamos ver agora nesta. Já Custódio Cristina, treinador da equipa, tinha a ambição de sempre. Olha, a equipa da ADRAP, se não caírem, se não houver quedas, a gente faz um bom resultado. Pronto, é só o que tenho para dizer, não digo mais nada. E, obviamente, em relação, até porque aquilo que disse na última corrida, obviamente, será o objetivo também, se calhar, tentar ganhar. Ah, com certeza, em todas as corridas onde entramos é para ganhar, não é? Não vamos a pensar que já estamos derrotados à partida. Mas a Taça de Portugal acaba por ser um objetivo para a temporada, são quatro provas, só o erro. Mas é complicado, não é um objetivo, é procurarmos fazer o melhor. O diretor desportivo da equipa, Joaquim Ferreira, explicava os objetivos que passavam por ajudar o Luís Gomes. Sim, não há dúvida, o objetivo é tentarmos, quer seja o Luís, quer outro ciclista, de se pudermos ganhar melhor, mas vamos tentar subir com o Luís, porque depois ainda há mais duas provas da Taça a fechar em Penafiel, e nós aí queríamos tentar também ver se subíamos, porque na primeira prova da Taça houve ali uns percalços, tivemos um bocado de azar porque metemos um ciclista na fuga de primeiro ano e depois acabou por nos deixar ficar mal, porque eram muitos quilómetros, 120 quilómetros, uma abertura em que já houve toda a gente a criticar a forma de organização dessa prova, porque é inadmissível fazermos uma abertura com 120 quilómetros num sítio onde há muito vento e depois a corrida foi muito estirada, de 120 que à partida chegaram 60 só no final, portanto foi uma corrida muito aberta e que houve ali também alguns erros de organização, mas foi uma corrida, é passado. Nós aqui o nosso grande objetivo é tentar colocar o maior número de atletas na cabeça da corrida para podermos depois discutir a terceira e a quarta prova da Taça. 90 km, quase todos eles a subir, são propícios, uma chegada também ela em força, são propícios também ao Luís. Sim, o objetivo também da equipa vai ser controlar ao máximo a corrida. Sabemos que aí há bons trepadores, os trepadores no norte são aqui, nós conhecemos-os bem. É evidente que vamos fazer o mesmo que pensámos que fizemos de manhã, foi controlar a corrida até aqui à chegada, só que azar de manhã foi que o trepador acabou por avariar. Aqui o Luís é um excelente trepador, o José Ferreira também já deu mostras, também é um excelente trepador. O objetivo é conseguir chegar aqui em pelotão para depois o Luís sofrer um ataque e tentar vencer a prova. Logo no início, uma fuga com dois homens que se manteve até ao último terço da corrida. Certinhos dentro da mão. A vantagem do seu dispositivo continua a diminuir. Última contagem de tempo, 40 segundos, 40 segundos. Contagem de tempo de outro, 25, 44 segundos, 44 segundos. O carro de apoio era chamado para as primeiras indicações. Vais levantar o braço, se tu não levantares o braço e for eu que quero vir ao pelotão, eu ponho-me à frente do carro. Se fores tu a levantar o braço, vês o que é que ela faz? Ela também está a puxar. Quando for para eu vir aqui ao pelotão, vós deixais-vos estar aqui atrás sempre, dois, eu vejo-vos aqui atrás, eu venho cá. Agora vai ser até a viragem para... Não, cuidado que não pode... Ah, já abriu, já abriu. Pega. Posso. Ela não vem, pega. Já abriu. Olha. Agora vai subir para a frente. Pronto, vai subir agora e vai partir tudo. Ó Pedro, tens de colar rápido. Tens de colar, vamos entrar na subida. Vamos entrar na subida. Se tu não colas rápido, olha o bidão. Tu se não colas rápido, depois na subida ficas atrás, entras mal na descida e ficas outra vez. olha, vós agora, isto vai descer para 10 km. Manda o senhor Paulo também para a frente, depois a gente fica. A corrida que vós me fizer toda a ser, ele te fazerá subir. E nessa altura que você está na frente para arrumar a fuga. Ouviste? O Pedro agora vai para a frente, que é para não ficar já a descer, senão depois fazes. Seguindo para a frente, lá para cá, é que fazemos a corrida. Quando viemos lá para cá. Depois faziam-se os prognósticos da fase final da corrida. Vamos aproveitar esta altura em que o pontão está compacto. Vamos entrar no último terço da corrida. O que é que podemos esperar? Neste caso, vamos entrar também numa parte mais complicada, em que vamos fazer daqui até ao final, sensivelmente, praticamente todo o percurso a subir. O que é que acha que poderá acontecer nesta altura, depois de já ter sido alcançada a fuga, que durou durante longos quilómetros? Se não for feito, ou se eles fizerem aquilo que foi pedido, o senhor disse aqui na devoragem, aqui na Póvoa de Anhur, a partir de agora controlassem até uma subida que vai haver, que é curta, mas que é forte, e a partir daí sim, temos dois ou três ciclistas para tomar conta da corrida e tentarmos fazer um melhor lugar na chegada, se não vencermos, mas ficarmos muito próximos dos primeiros lugares. É certo que agora a primeira fuga que haja poderá ser uma fuga que até à meta não seja mais alcançada. Vamos ter uma dureza muito forte, são 10 km, 10, 15 km sempre a subir, eles à partida vão se controlar, mas vão haver ciclistas que vão atacar a corrida para tentar vencer os lados. Até que chegam as emoções dos últimos 3 km. Troféu José Martins terminou com vitória para Luís Gomes, com o tempo de 2 horas 14 minutos e 58 segundos, à média de 40 km/h. Nas posições seguintes colocaram-se dois espanhóis, Daniel Parada da CC Cambre e Javier Figueroa da Nova Caixa Galícia, a 5 segundos. André Bessa da Alcobaça Crédito Agrícola fez 6º, mas conseguiu segurar o primeiro lugar da geral da Taça de Portugal Liberty Seguros de Júniores. André Bessa, que lidera a Taça de Portugal com 120 pontos, já o melhor colocado da Silva e Vinha Adrap Centro, na fiel é Luís Gomes, que soma no final das duas provas 85 pontos. Por equipas venceu a Alcobaça CC Crédito Agrícola, enquanto a Silva Vinha Adrap Centro, na fiel venceu nos cadetes. No final, Joaquim Ferreira, diretor desportivo da equipa, fez a análise da corrida. A análise que a gente faz, claro que é uma análise positiva. Também queríamos vencer coletivamente. Pena foi que o José, na parte final, fraquejou um bocadinho e acabámos por perder o primeiro lugar por equipas, mas no fundo é positivo, porque vencer é sempre bom. Eles no fundo cumpriram aquilo que foi pedido no início da prova, o resultado está à vista, foi a grande vitória e para mim hoje penso que foi muito bom eles ter-me oferecido esta vitória, que é um fim de semana completamente recheado de provas, em que iniciei no sábado em Setúbal a vencer com a Joana Ferreira e a liderar a Taça de Portugal na categoria de Júniors, e terminamos o fim de semana com muitas provas, com muitos quilómetros, e é gratificante acabar com uma vitória. Com esta vitória do Luís, sobe na tabela classificativa e a Taça de Portugal passa a ser também um objetivo, neste caso do Luís e da equipe. Sim, não há dúvida. Nós aqui tínhamos que trabalhar de forma a tentar vencer mesmo com o Luís, que era para nas duas próximas, principalmente a última, também vai ser bastante dura num circuito em que também vai ter muitas subidas. E então, se vir aí, o nosso objetivo já passa também por conquistar a Taça de Portugal e, se não, com estes resultados, subir ao pódio do ranking nacional também. Já o vencedor Luís Gomes estava feliz por esta conquista e sonha ainda com a Taça de Portugal. Sim, estou muito feliz de ter vencido a segunda prova da Taça de Portugal. Tenho que agradecer muito à minha equipa por todo o trabalho que fez e me ajudou a chegar aqui em primeiro. Neste caso, com esta vitória subiste de maneira na tabela classificativa, a Taça de Portugal passa a ser também o objetivo à imagem daquilo que o diretor desportivo já disse. Sim, agora subi mais uns lugares na classificação. Vamos ver na próxima corrida se consigo subir ou tentar manter. No final, Pedro Seabra, também ele, ciclista da Silvia Vinha Adrap Sentir, na fiel, fazia a análise da corrida. Podia ter sido melhor, apesar das dificuldades da etapa, mas foi para todos. Mas foi uma etapa, no ponto de vista razoável para mim, porque significa que estou a melhorar. Não foi por falta de pernas no início, foi sim por medo. Por isso penso que é um resultado positivo. Já Tiago Ferreira, que atacou nos últimos quilómetros, não conseguiu vencer, mas satisfeito por pontuar na Taça de Portugal. Sim, satisfeito de conseguir pontuar, era esse o principal objetivo. Conseguimos ganhar na mesma corrida, fizéssemo segundo, é sempre bom. Taça de Portugal, o objetivo agora será ajudar o Luís nas outras duas provas que faltam. Sim, é ajudar para ele consiga obter o máximo de pontos possível. Talvez, se conseguir chegar à camisola, melhor. Troféu José Martins, segunda prova da Taça de Portugal Liberty Seguros de Júniores, que decorreu em Faf. Agora a rubrica Só Motores com o Abel Santos. Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de Só Motores. O WTCC rumou à Áustria para mais uma jornada dupla que, na primeira corrida, decorreu com os habituais carros azuis da Chevrolet a rodarem nos três primeiros lugares, com um duelo intenso entre Müller e Ewf, sendo que este último levou ao melhor. Em terceiro terminou Alain Menu, quarto Gabriel Tarquini e Tiago Monteiro conseguiu nesta corrida um bom quinto lugar, fazendo assim uma sequência de três corridas a pontuar. Na segunda corrida, Tom Coronel saiu em primeiro e segurou o resultado até que os Chevrolet foram ganhando lugares e ultrapassaram. No entanto, esta segunda corrida foi uma loucura, já que, devido à agressividade dos pilotos na condução e à temperatura elevada da pista, na parte final da corrida houve imensos furos. Na frente, o primeiro a experimentar foi a Lemanu, que furou na última da curva do circuito, sendo estrada e batendo no muro de proteção, sendo que também na última curva foi a vez do líder do campeonato furar na mesma, mas desta feita conseguiu manter-se em corrida. Já na última volta, foi a vez de Robert Duff furar quando liderava e, apesar de todos os seus esforços para manter a posição, foi ultrapassado por Stefan Dast, que assim venceu a sua primeira corrida da temporada. Duff conseguiu garantir o segundo lugar e Tom Coronel fechou o pódio. Tiago Monteiro não foi feliz nesta segunda corrida e foi obrigado a desistir. No campeonato, Müller lidera com 206 pontos, sendo que os seus colegas de equipa Duff e Menu seguem-no. Já longe, o primeiro não Chevrolet é Tom Coronel. A próxima prova decorre no início de junho no Circuito Internacional de Algarve. O DTM rumou à Inglaterra, ao circuito curto de Brands Hatch, para a terceira ronda do campeonato. O fim de semana começou da melhor maneira para Filipe Albuquerque, que garantiu o 6º lugar na qualificação e na corrida recuperou até ao 4º. No entanto, um problema durante a sua segunda paragem na boxe fez-o cair para o 10º lugar final. A corrida, como sempre, foi espetacular, sendo que desta feita o sabor da vitória ficou para Gary Paffed e a Mercedes, seguindo-se Bruno Spengler e a fechar o pódio Mike Rockenfeller. No campeonato, Paffed lidera, seguindo-se Bruno Spengler em BMW e Matthias Ekstrom em Audi. Na Alemanha, decorreram as 24 horas de Nürburgring que, mais uma vez, contou com a presença de Pedro Lamy aos comandos de um BMW Z4 oficial. Problemas diversos permitiram que Lamy apenas conseguisse o 9º lugar final, mas a parte final da corrida foi imprópria para cardíacos. Apenas 15 minutos do fim, o Mercedes 65, que seguia em terceiro, desistiu quando o motor se deu. Já na entrada da última volta, o Porsche, que nessa altura seguia no último lugar do pódio, seguia devagar para poupar combustível e foi abalroado em plena reta da meta por um concorrente. Após estas e outras peripécias comuns numa corrida de 24 horas, num circuito tão mítico como complicado e com carros de diferentes classes a correr em simultâneo, a vitória e o segundo lugar couberam, pela primeira vez, à Audi e ao seu R8. A fechar o pódio, o Mercedes SLS AMG. Passando para as duas rodas, o MotoGP rumou à França ao circuito de Grande Prémio de Le Mans, para uma prova à chuva que fez com que Valentino Rossi finalmente desse um ar da sua graça e conseguisse garantir o segundo lugar, ao passo que a vitória ficou para Jorge Lorenzo. Casey Stoner, que anunciou recentemente a sua retirada no final do campeonato, fechou o pódio. Com estes resultados, Lorenzo volta a assumir a liderança, Stoner segue-o em segundo e Pedrosa em terceiro. Em Moto2, Lutti venceu e assegura o terceiro lugar no campeonato. Corti terminou em segundo e Redding em terceiro. A liderar está agora Espargaró, enquanto Marquez está em segundo, apenas um ponto de diferença. Já em Moto3, a corrida, devido à chuva, foi caótica, com muitas quedas e alterações de posições. Mais uma vez, Miguel Oliveira foi capaz do melhor e do pior. O piloto português liderava a prova quando caiu e deitou tudo a perder, algo que já não é a primeira vez que acontece este ano. Assim, a vitória acabou por seguir a Lewis Rossi, a que seguiu Moncayo e Rins. O campeonato é liderado por Cortez, seguindo-se Vinales e Salom. Finalmente, uma menção para a grande prova que foi a Rampa da Falterra, que teve muito mais de 100 inscritos, divididos por várias categorias e por vários troféus. A prova contou para Campeonato Europeu de Montanha, Campeonato Histórico de Montanha, Campeonato de Portugal, Campeonato de Espanha, Troféu Ibérico, Troféu Nacional de Históricos e Troféu Challenge Desafio Único. Entre os carros e os participantes, os 5 km e 200 metros foram percorridos desde os Renault 4L e os Fiat Uno, que chegaram a demorar mais de 4 minutos a completar o percurso, até a Osella FE30 de Simone Fagioli, que voou pela rampa e conseguiu o tempo de 1 minuto 54 segundos e 887 milésimas, um novo recorde que foi obtido a uma média superior a 160 km/h. Por hoje, o Som Motores fica por aqui, até breve. O Som Motores com o Abel Santos. De saída, recordo o site do programa bolanaria.pt.vu, é por lá que pode acompanhar as novidades até durante as férias. Estamos de volta para a próxima época. Foi um prazer estar consigo ao longo destes 40 programas. Foi no dia 9 de agosto que arrancou a primeira edição do programa Bola na Área, que chega hoje ao fim na sua primeira temporada. Foi um prazer enorme. Já a seguir a Célia Silva, fique bem, fique com a Jornal FM. Parte a Falcão, atirou e gol! Bola na Área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na Área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM.